É desse jeito. Uma fuga na escola, no back, uma bola no início. Agora é pistola, polícia na porta, irmão. Se homem não chora na rua, não é desse jeito. Uma cela se fechar. Meu filho com fome, cadeia lotada, tá paia. É isso tudo aí que muda e transforma as pessoas. Sonho com um dia bem melhor do que hoje. Que Deus perdoe a fuga dessa noite. É desse jeito. Uma série de revolta fortalece o diário. Não é mais réu primário, ex-presidiário. E no primeiro saidão ele vinha pra colocar as suas contas em dia. O mundo gira e na cabeça é só maldade, perversidade, cobrando sempre a lealdade. Em algum momento, circuito movimento, não sai do pensamento. Os dias de veneno, ó, que doido, vingança, as tramas, o ódio e o medo. Porque é tipo assim aí, é desse jeito. Que muitos nunca voltam e a casa não retornam. Já são 10 horas e choram no som que toca. Quando se lembra da quebrada, ele vê a luz de volta pra sua família. Faz o sinal na cruz, é arriscado fugir, talvez, quem sabe. O tempo passa e de repente já tô na cidade pra arrebentar ou então se consertar. É 6 e 9, trancado naquele lugar, sem trombar ninguém. De repente ele escuta, perto de sua casa, seu nome chamado na rua. Moleque de bermuda, paga sapo na cintura. Aí doeu, seu pivete, alegria, amargura. Da vida dura ele reverte e só sobra isso. Seja em Planaltina, seja em Sobradinho. Guerra de sentidos entre o ódio e o medo. Que Deus perdoe a fuga dessa noite, é desse jeito. Ladrão não pode ver, joia nem dinheiro grande. Perigo constante, os ouros brilhantes. Quem não chora, quem não se ignora, quando tá de frente na mira da pistola. Nos adianto, só rende um 5-7. E nos atraso, puxou, foi quase 7. Sétima série, depois um ladrão nato. Telou seu filho agora, entre lixos ratos. Quem não chora, quem não se ignora, quando tá de frente na mira da pistola. Uma fuga na escola, no back, uma bola no início. Agora é pistola, polícia na porta, irmão. Se homem não chora na rua, não é desse jeito. Uma cela se fechar. Meu filho com fome, cadeia lotada, tá paia. É isso tudo aí que muda e transforma as pessoas. Sonho com um dia bem melhor do que hoje. Que Deus perdoe a fuga dessa noite. As grades ofusquem seus sentimentos, não pare. Mesmo que o tempo apague suas lembranças, chore. Me lembra alguém me disse desse jeito. Que conceito? Respeito só em quem usa causa e efeito. Sétima série, mais 7 anos a ser estudado. 7 minutos contados pro seu 7º palmo. A 7 metros do portão, falta pouco. A liberdade ou o ladrão com mais de 7 no cu. Quem não chora, quem não se ignora, ao ver sua família lá fora, entregue as cobras. Eu sei que não mereço o sol das 10 em beira-mar. E por que me lamentar que merecedor tá lá? Aqui é desse jeito e nunca vai mudar. Porque o errado sem perdão também não sabe perdoar. Reincidente carimbado, e agora? Único bem, camelo e uma pistola. Primeiro plano, ainda um sonho, sair da ilha. Segundo plano, recapitular minha vida. Quem não chora, quem não se ignora, quando tá de frente na mira do rodão lá fora. Missão difícil pra quem se sente fácil. À beira de um precipício, um perdão ou arregaço. É, várias fitas do passado atormentam. 2 por 2 metros quadrados com 40. Lembro da escola, do beck no banheiro, do frevo de espaceiro lado a lado o tempo inteiro. Polícia na porta não é sinal de respeito. Se homem não chora, na rua não é desse jeito. Uma fuga na escola, no beck, uma bola no início. Agora é pistola, polícia na porta, irmão. Se homem não chora na rua, não é desse jeito. Uma cela se fechar. Meu filho com fome, cadeia lotada. meio.